Príncipe Negro Retro. Banda Cafeirana Melodia. Como é que é? Banda Game. Quando seu olhar cruzou com meu olhar, tentei e lutei pra não me apaixonar. Me apaixonar. Caminho só pra te atiçar. Devia mesmo era me entregar. Me entregar. Quero tanto seu amor. Quando eu vi, foi love. Me entreguei no love. Quero ser seu love. Quero ter você até o amanhecer. Com meu olhar, tentei e lutei pra não me apaixonar.